vez que penso nela, eu fico com saudades do carinho dela. Aí me dá vontade de falar com ela, e no meu pensamento eu vou pra junto dela. Porque sempre penso nela e acho que é loucura viver longe dela. E ela deve estar pensando como eu estou pensando nela. Será que já me esqueceu? Ou lembra com saudades assim como eu? E sente que o nosso amor ainda não morreu? Ficar pensando assim, às vezes me pergunto se ela pensa em mim. Eu mesmo me respondo que nasci pra ela e ela nasceu pra mim, pra mim. Ah, será que ela me ama? Será que ela reclama e sente a minha falta quando quer me ver? Esqueceu ou lembra com saudades assim como eu? E sente que o nosso amor